Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11, acompanhe comigo. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o que é que Pedro fazia? Comia com os gentios, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram esses da parte de Tiago, ele afastou-se e, por fim, veio apartar, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, que sendo tu, Pedro, judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser visto ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, deve que Cristo morreu em mim. Vamos orar? Ilumina nossa mente, Espírito Santo, coração dos irmãos, e fala conosco mediante a tua palavra, em nome e por amor de Deus Cristo. Amém. Ah, peguei vocês, né? Queria ouvir enquanto a gente estava orando, mas ninguém vendo, vindo aqui para frente. Peguei. Vamos lá então, o que é que está acontecendo aqui? Pedro, Paulo não estava preso. Estava presente, mas alguns judeus não estavam presentes ali. Pedro estava comendo com os gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não participou da cerimônia de circuncisão. Todo aquele que não é judeu, todo o resto é gentio. Então Pedro, sendo judeu, estava comendo com os gentios na mesa. Sentado na mesa. Quando Pedro vê que está chegando outros judeus, talvez alguns dos outros apóstolos, da parte de Tiago, o que é que Pedro faz? Meu Deus, minha reputação. Eu sou judeu e estou comendo com gentio. Eu sou crente e estou comendo com descrente. Aí Pedro se sai, tem medo da circuncisão, os judeus. Ele se sai, de repente, fica desconfiado. Barnabé entra nessa. O próprio Barnabé que entrou com Paulo e Paulo, opa, tem uma coisa errada aí. Aí assim, hein? Você que é judeu, quer que o gentio viva com você, mas você está vivendo como gentio. Está colocando a lei nos outros, mas você mesmo está sendo refém da lei. Aí Paulo dá um princípio, umas frases aqui muito teológicas e perfeitas. Ele diz, Pedro, pela lei, pela aparência, pelo que você faz, ninguém é justificado, não. A justificação vem por meio da fé, somente em Cristo. Isso é que está acontecendo por aqui. Paulo aproveita e diz, olha, você não morreu para Cristo, então você está morto para a sua reputação, para a sua aparência. Quem vive em você agora é Jesus. Mas o que é então a justificação que Paulo diz para Cefas, para Pedro? O que seria a justificação se nós fôssemos fazer aqui uma introdução? Antes de entender o que é justificação, vamos tentar entender o que é autojustiça. Tá bom? Vamos lá. O que é autojustiça? Vamos supor que nenhum de vocês aqui, eu creio, é procurado pela polícia, é? Você é? Não. Doguinha? Ninguém aqui é procurado pela polícia. Então, diante da polícia, todos aqui são justos, ok? Vocês não fizeram nada demais, não burlaram a lei, pelo menos ninguém viu se burlou, então você não deve nada à polícia, você é justo. Se o policial chegar aqui querendo lhe prender, você não fez nada. Eu tenho autojustiça, eu sou justo, eu fiz o que era certo, então o que eu mereço é liberdade. Isso é autojustiça. Tá certo? Porque é justificação pela fé, então. É o contrário. Justificação pela fé é você ter burlado a lei, só que alguém paga por você, e aí você é justo, não porque você cumpriu a lei, mas porque alguém cumpriu, ele cumpriu com a sua justiça, e agora você recebe a justiça do outro. Uma justiça e você é passivo, chama justiça passiva. Então, o contrário de autojustiça é justiça passiva, é justificação. E essa justiça nós recebemos de Jesus pela fé. Foi isso que aconteceu com Jesus. Paulo mesmo diz no fim do texto, que nos amou e a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Todos nós aqui deveríamos pagar pelos nossos pecados. A polícia celestial, se chegasse aqui, levava todo mundo. Porque nós pecamos. A não ser que você levante seu braço agora e diga que não peca. Pode levantar. Diga, eu não peco, eu nunca errei. Mas se você não levantou a mão, porque você é peca, você é pecador, e você tem dívida no FBI celestial. Ok? Então, justiça ativa é aquilo que eu faço, eu sou justo porque eu fiz, não devo nada a ninguém. Justiça passiva é quando eu fiz alguma coisa errada, no teu pronto, a polícia vem me pegar, Jesus entra no meio e diz, não, eu cumpri por isso. Isso é justificação. E nós reconhecemos isso pela fé. Por isso que é justificação pela fé. Vamos entrar agora no caso Pedro. No caso César. Tendo isso em mente. Quatro lutas Pedro travou naquele episódio. Se você notou no seu boletim, o tema da mensagem de hoje é: o Evangelho põe fim às minhas lutas, as lutas de Pedro. Vamos observar quais foram as quatro lutas de Pedro. Em primeiro lugar, Pedro lutou por autojustiça. Como assim? Se você notar no versículo 11, Paulo diz que resistiu face a face com Pedro porque ele se tornou repreensível, porque ele errou. Quando chega alguns à parte dos judeus, ele se faz que não errou. Ele esconde que ele não foi justo. Tentando mostrar para Paulo, então, não estou praticando não, eu continuo sendo justo, Paulo. Eu continuo certinho, eu sou Pedro, o apóstolo. Aquele que andou com Jesus. Pedro lutou por autojustiça, ele queria ser visto com Paulo como justo. Por isso que ele negou que estava com os gentios. Primeira luta de Pedro foi por autojustiça. Queria se mostrar justo diante dos outros. A segunda luta de Pedro foi a luta por perfeição. A luta que todo judeu trava é por perfeição. Porque o judeu de raiz judaica, ele não crê que Jesus veio, ele não crê que Jesus pagou os pecados dele, que Jesus cumpriu a lei, agora ele não deve cumprir a lei para ser salvo. Ele não acredita nisso. Ele acredita que pela observância da lei, ele pode conseguir alguma coisa de Deus. Eles acreditam assim. Resumidamente, tem os 10 mandamentos. O judeu, então, pensa assim, se eu fizer os 10 mandamentos, eu mereço o favor de Deus. Pedro, como judeu que era, achava assim, achava isso. Tanto é que ele era judeu, Paulo disse, você é judeu e quer fazer o gentil viver como judeu. Quer que o gentil também busque uma perfeição mediante as leis de Deus. Você está querendo, Pedro, que os gentios sejam perfeitos como você pensa que é, porque cumpre a lei, porque faz as coisas certinho, porque paga tudo em dia, porque cumpre o que o pastor diz. Você acha que é perfeito. A luta de Pedro, em segundo lugar, era por perfeição. Ele achava que era perfeito e queria colocar isso também nas costas dos outros. A terceira luta de Pedro era por reputação. Afinal de contas, ele era apóstolo, Tony. Ele era o apóstolo da igreja de Jesus Cristo. Foi a Pedro que Jesus disse: olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi Pedro que Jesus, quando disse pela primeira vez que ia morrer, ele disse: nada disso. Se o senhor for morrer, vai ter que passar primeiro por cima de mim, por cima do meu cadáver. Ele disse: que nada, rapaz, vai me negar três vezes, cala a boca. E negou três vezes. Era desbocado, Pedro. Os caras vieram prender Jesus, ele mete uma coisa na orelha do camarada, arranca tudo. Ele era atravessado. Era esse Pedro que andou com Jesus, ele tinha uma reputação, era apóstolo. Então ele se esconde para manter a sua reputação. Era a terceira luta de Pedro. E a quarta e última luta de Pedro era por autoimagem. Ele gostava de ser visto como o judeu que não sentava com gentios. O judeu que não sentava com qualquer um. O camarada perfeito. Que não sentava com qualquer um. Então, pelo que eu observo aqui, Pedro, ele precisava ouvir aquela mensagem de justificação pela fé. Porque Pedro estava tentando lutar com suas próprias forças. Estava preocupado com sua imagem, o que os outros iam pensar dele. Estava preocupado com a sua reputação, afinal de contas era apóstolo. Pedro, ele estava preocupado em manter um nível de perfeição, que na verdade não existia, que ninguém é perfeito, nem mesmo ele. E ele estava preocupado em ter um senso de autojustiça, de tentar conseguir as coisas pelas próprias forças. O maior erro de camarada que trava essa luta, essas quatro lutas, o maior erro é não admitir que ele é falho. E para que você faça de um estágio de autojustiça para justiça passiva, existe só uma coisa a ser feita: reconhecer que é pecador. Era o que Pedro precisava fazer. Então, vamos tentar trazer essas quatro lutas, antes que minha voz vá embora, para a nossa vida. Vamos ver se nós lutamos como Pedro lutou. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Cristo é o fim de toda luta. Mas vocês vão ver que nós ainda lutamos. Em primeiro lugar, nós lutamos por imagem. Nós somos como Pedro. Nós temos vergonha de parecer um pecador. Nós temos vergonha de dizer que nós erramos. Nós temos vergonha de parecer fraco. Alguns de nós aqui, homens, têm vergonha de chorar e parecer fraco. Os amigos chamar o que quer que seja. Alguns de nós aqui queremos ser os durões, porque nós queremos ser uma imagem. Nós queremos ser aquele cara da peste, nordestino. E nós lutamos por imagem, isso dificulta. E no meio da igreja cria-se um monte de pessoas cheias de si e vazias de arrependimento e fé, que se acham alguma coisa e têm vergonha de se reconhecer um pecador miserável, um falho, que erra. Você falha, rapaz. Nós falhamos. Então, por que essa luta desenfreada para parecer que a gente é o bom e que a gente é perfeito? Nós lutamos por autoimagem. Nós também lutamos por justiça. Nós gostamos de merecer as coisas. Nós achamos que poderemos e que podemos merecer alguma coisa de Deus. Nós achamos que a quantidade de cultos que nós visitamos e frequentamos, isso vai subir o status diante de Deus. Que a quantidade de esmola que a gente dá para o outro, Deus vai nos olhar e dizer: rapaz, você age bem, você é justo. Isso é mentira. Nenhum de nós é justo sozinho. Nós lutamos para nos parecer durões, e temos vergonha de reconhecer que erramos, como Pedro. Nós lutamos por autojustiça. Nós queremos merecer, porque tudo é assim. Hoje você trabalha para receber, tudo é na bagunça, tem que dar para receber, vai na loja, tem que dar o dinheiro para receber a roupa, nada de graça. E perde-se então o conceito de graça, que a gente acha que a gente tem que lutar para ter as coisas. E no nosso relacionamento, você, sua namorada, sua esposa, seu marido, sua noiva, seja o que for, você começa a se relacionar também sem graça, esperando, ah, eu só lavo o prato se você fizer isso, eu só faço aquilo se você me der isso, você fez aquilo 2 anos atrás, eu não confio mais em você, não tem graça para você, porque nós achamos que nós somos justos, e como Pedro queremos colocar justiça, essa justiça que nós achamos que temos para cima dos outros, nós lutamos, isso nos cansa, isso cansa, não está por imagem, está em seu bonzinho, tem que sair na rua de calça jeans, comprida, porque os outros vão ver que eu sou irmão, que eu sou pastor, e eu estou de bermuda, isso cansa. Isso cansa ter que vir no curso, em palito ousado, 40 graus. Isso cansa, gente. Isso é luta por imagem. Isso é Pedro. Isso é a síndrome de Pedro. É se afastar. Isso cansa ter que se afastar do meu amigo que não é crente, porque o pastor presbítero está passando por ali. Isso cansa, vai cansar você, você não vai aguentar. Autoimagem, autojustiça, a nossa luta por perfeição. Quem disse que nós somos perfeitos? Quem disse que nós não podemos errar? E nós nos escondemos atrás de um estereótipo, de um, eu coloco na minha frente um Daniel para me proteger, um Daniel que eu digo que é, que as pessoas quando olharem para mim tem que ver aquele Daniel lá, mas nunca nós deixamos as pessoas olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós não somos perfeitos, nós lutamos por perfeição e lutamos por reputação também. Nós temos essas síndromes de Pedro. Mas como é que Cristo é o fim de tudo isso? Como é que o Evangelho, como o tema da mensagem diz, é o fim de todas as minhas lutas? Se você observou, Paulo diz que nós morremos para a lei. Se você observou, Paulo diz que Cristo vive agora em nós, não sou eu que vivo. Se Cristo vive em mim, então diante de Deus já não é a minha justiça, é a justiça de Cristo. Por isso que você aceita. Você não aceita porque levantou a mão no dia não sei quanto e não sei quanto. É porque você tem em você a justiça de Cristo. Quando Jesus olha para você, ele não vê mais você. Ele vê Jesus. Porque, como Paulo disse, eu morri para a lei e Cristo vive em mim. Quando Deus espera de nós uma imagem, quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo. Existe imagem mais perfeita do que a imagem de Cristo? Quando Deus espera que a gente faça alguma coisa com Ele, olha, Jesus já fez tudo por mim. Cristo é o fim das minhas lutas. Vamos fazer algumas aplicações aqui. Mais direto. Eu percebo, nós devemos perceber que, como diferente de Pedro, nós temos que ter a consciência que nós somos imperfeitos. E essa nossa imperfeição é para que a gente sinta a necessidade de Cristo. Nós nunca estaremos completos se longe de Cristo nós estivermos. O pecado, e você talvez esteja travando a luta com o seu pecado, o pecado ele não deve mais ser carregado. Se você sente o peso do seu pecado nas suas costas, não é para sentir mais. Porque Cristo já levou. Se Cristo agora vive em você, você não tem que carregar o seu pecado. Sabe o que você tem que fazer com o seu pecado? Confessar. Não somente confessar. Ninguém tem que levar sobre suas costas o peso da sua imagem e trabalhar por ela, lapidar um outro homem que não é eu, mas que eu gostaria de ser. Porque Cristo vive em mim. O interessante é que o Evangelho ele nos salva do que nós verdadeiramente somos e nos transforma naquilo que nós deveríamos ser diante de Deus. Todos vocês que lutam por justiça, por ser achados bons filhos, bons pais, e lutam por isso, não quer parecer fracassado quando fracassa, não quer reconhecer que tem pecado. Todos nós, quando fazemos isso, carregamos sobre nós o peso da luta. E o que nós devemos carregar hoje não é mais o peso da minha autojustiça, do que eu tenho que fazer para merecer. O que eu tenho que levar nas minhas costas agora é o manto de Cristo. Sujo de sangue, sim, mas que me redimiu. Nós temos que nos relacionar com Deus agora através de uma lente, uma grande lente que é Jesus Cristo. Porque diz que Deus, na presença de Deus, não habita pecado. Mas quando Deus olha para você, ele não lhe vê mais, ele está vendo Cristo. Isso que Paulo está dizendo, Pedro, você não tem que lutar por reputação, pelo que os outros vão achar de você. Você morreu para a lei e Cristo vive em você. Quero concluir. O que aconteceu com Pedro é o que acontece conosco muitas vezes. Nós lutamos pelas coisas. E o que Jesus pede é que nós venhamos a descansar nele. Eu contei uma história de... Já contei a história... É história mesmo. Não, é uma fábula mesmo. De um rapaz que queria muito ver o rei. E ele se preparou no dia em que teve audiência marcada lá com o rei. Poderia entrar no castelo e falar com o rei. E ele monta no seu cavalo e vai andando até o castelo. De repente, ele cai na lama, se suja toda. Aquela roupa que a mãe dele tinha passado, aquele perfume que ele tinha comprado, são substituídos pelo cheiro da lama, sua camisa branca, agora marrom de lama também, e ele se vê indigno de chegar até o rei. Só que está saindo o príncipe, e ele vê aquela situação e pergunta, para onde você vai? Você ia ver seu pai lá, eu vi o rei, eu vi o rei, mas dessa maneira, sujo, eu não posso chegar diante do rei, o príncipe é verdade. Sujo, você não pode chegar lá. Desse jeito, perdendo, sujo, não pode. Vamos fazer o seguinte, eu te dou o meu manto. Tome o meu manto, tome a minha roupa real, e assim com a minha roupa você pode entrar no castelo e ter acesso ao rei. É o que aconteceu conosco. Todos nós achamos que por nossa justiça, por nosso fazer, nós podemos chegar até Deus, e todos nós caminhamos por caminhos tortuosos, só que nós nunca vamos chegar até Deus porque nós somos sujos. Nosso pé está na lama, nós não estamos na rocha. Mas aí aparece Jesus, que nos redime do pecado, limpa toda a nossa sujeira. E depois disso nós temos agora, com o manto de Jesus, livre acesso ao Pai. Imagine você que, se você tivesse que mostrar diante de Deus uma cinta da sua vida, da sua autojustiça. Você que luta tanto por autoimagem, perfeição, autojustiça. Se Deus pedisse uma cinta VHS sua, de toda a sua vida, para mostrar diante de Deus, no telão celestial. Que bronca. Estaria lá a sua vida e Deus olhando no profundo, vendo quando, como Pedro, você tentou parecer perfeito, você escondeu que era pecador, errado, que era falho. Agora imagina se antes disso, Jesus aparecesse e dissesse, me dá a sua fita e põe lá no telão a minha fita no seu lugar. E quando exibisse a vida de Jesus, seria a sua vida, porque você morreu para Cristo, aceitou pela fé, e a vida de Cristo agora é a sua vida, Cristo vive em você. E Deus veria a vida de Jesus, a justiça de Jesus, a imagem de Jesus, a reputação de Jesus, e por ele, você poderia sim ter um relacionamento com Jesus. É um desafio que eu faço para você, que ainda não tomou uma decisão de andar com Jesus. Só uma coisa que pode levar você da autojustiça para a justificação pela fé. Da sua luta por autoimagem a se vestir da imagem de Cristo. A sua luta por reputação para vestir a reputação de Cristo. A confissão de pecado e arrependimento pela fé. Você pode fazer isso hoje. Você pode confessar diante de Deus. E aqueles que sentem necessidade de fazer, que assim não fazem, já estão exercendo autojustiça, tendo vergonha de ser exibido, de ser exposto como um fraco que não tem nada diante de si e que precisa de Jesus. Se você sente que deveria entregar a sua vida a Jesus, que deveria morrer para a lei, porque eu não consigo ser perfeito diante de Deus, só que Jesus vier na minha vida, se você sente essa necessidade e ainda assim não faz, é porque você ainda está lutando por sua justiça. Você confia na sua auto-justiça, não está habilitado a receber pela fé a justiça de Cristo. Mas se você, diferente de Pedro, você reconhece que é pecador, reconhece que os seus pecados não precisam ser levados nas costas que Jesus já levou, se você reconhece que a sua reputação é mais importante do que a maior decisão que o ser humano pode tomar, se você reconhece que nunca será perfeito se não estiver em Cristo, se você se reconhece como um tal e confessa os seus pecados diante de Deus, você está habilitado pelo Espírito, e por Deus foi habilitado a aceitar Jesus pela fé e a partir de hoje receber o manto da justiça do Cristo. E aí eu vou lhe dizer, suas orações serão ouvidas, os seus passos não serão mais dois, você andará sempre com Jesus. Essa é a grande troca que pode acontecer, trocar sua fita pela fita de Jesus. Façamos isso hoje.